perdão, Senhor. O pecador só olhou pro inferno, esqueceu das palavras da vida e acabou no deserto. Ontem o grito de paz que assustou o diabo, mas sem palavra sagrada, é só pensamento macabro. Eu mesmo tô um dia andando no meu proceder. É poesia de favela que te faz tremer. Se prossegue os bangue louco e a sajada de PT, pode algemar que aqui é gangsta até morrer. Eu mesmo tô um dia andando no meu proceder. É poesia de favela que te faz tremer. Se prossegue os bangue louco e a sajada de PT, pode algemar que aqui é gangsta até morrer. Prossegue os bangue louco, sente as pauladas na caixa. Vim pra cantar amor em meio os caixão de lata. Porco te mata e o delegado criou mais problema. Botou as galerias e a rua ainda é palco de cena. Cena de assalto, os cavalos é de falco. Cena de assassinato e é de ponto 40 os buracos. Ninguém sonhou em virar bandido, sair meter bronco, volume na cinta, o capacete preto. Sobe na garupa e acabar algemado igual bicho fechado. Saber que no fórum martelo vai bater pesado. Sabe, ficou registrado. Só sabe quem passou por lá: Tiago, doença, Danielzinho, Osmar. É os que ficaram guardado, Wilson, Elias, Vadão. É só ladrão, fique apegando estão. Parada é loucão. Para cantou e a voz ecoou bem mais forte. Ninguém nasceu algemado pra puxar cadeia até a morte. Ninguém nasceu algemado pra puxar cadeia até a morte. E mesmo assim, os irmãos em depá prenderam, que vergonha é roubar e não aguenta carregar. Por isso vai pra cena, devolvo 9 Toyota, jogo o cofre em cima. Depois só divide os plaquete garupa. Fusão vê que segurança não é presídio. Quem sai de tudo é pra voltar, quem vai voltar com mais artigo. Não entra sonhando em regenerar, quem não pagava pensão, sai um monstro perito em mata. Pode algemar que aqui é gangsta até morrer. É o mesmo tom de audácia no meu proceder. É poesia de favela que te faz tremer. Se prossegue os bang louco e a sajada de PT, pode algemar que aqui é gangsta até morrer. É o mesmo tom de audácia no meu proceder. É poesia de favela que te faz tremer. Se prossegue os bang louco e a sajada de PT, pode algemar que aqui é gangsta até morrer.